607, portão 10, reporte quando pronto para o táxi, coordenação equipe de solo. Botada para o táxi imediato, obrigado. Solo Azul 4069, tem 110 no PB, 10, 3,5 de autonomia, alterna do Galeão para o táxi. Azul 4069, via Índia, no ponto espera chama 286, altímetro 017, bom voo. Ponto espera chama 186, bom dia, ajustado no 096, Azul 4069. Gol no 897, formação em curso agora é aquilo. Não há necessidade de ter novamente não. A única alteração é o altímetro que marca agora no 017. Aguarde cópia em mais um minuto para o cópia. No 642 é o solo. 42. Coordenação equipe de solo após o Embraer Azul passar a cauda e livrar táxi. Ainda está livre no 01, não reportando o táxi. Afirmativa após o Azul está livre. Coordenação, chama táxi, vem com a dois. No 897, pronto, cópia. Salvador Confins, autorizado nível 360, decola 10, primeira curva direita, terceira saída da El, Leda após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolu 16. 5576 no transponder, o controle em 120, décima 8. Reporte quando pronto, 108. Corre Salvador, muito bom dia. O Azul 4069 está pronto, não pode esperar da 10. 4069, a linha decola pista 10, o vento é de 150 graus com 89. A linha decola da 10, 4069 da Azul. Quatro quilo, confere informação em curso, copia o 190 para Aracaju. Copia, prossiga. 5514, trip Salvador Aracaju, autorizado nível 190, decola 10, primeira curva esquerda, prefira saída Pucajama ou após Jama, direto Aracaju, 5001 no meu transponder, o controle 120, décima 8, trip 5514. Autorizado para Aracaju no 190, na decolada 10, curvando esquerda, para que o Pucajama após DCT. 5001 no transponder, 120.8 é o controle, trip 5514. Correto, confirme o local que se encontra, é o PAD 3? Afirmo, estamos no PAD 3. Sente, reposta quando pronto. Portará quando pronto, 5514. Três 890, chama em Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 545, alternativa é 12685. Afirmo, bom dia, bom voo. Bom dia. Solo voo no 607, 149 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão, está pronto para o táxi. 149, Galeão, confirma autonomia? 4 horas. Voo no 607, segue táxi via Pátio, Índia, seguirá um Airbus da companhia que se encontra no través da posição 03, no ponto de espera chamado 806, o altímetro agora no 017. Docente, Pátio Índia, vai seguir um tráfego da companhia, 186 no ponto 0, agora no 607. 3597 no 06 para o posicionamento. Sente agora, por gentileza. Agora. Escuta, saída da EL. Bom dia, contato radar, só 360, direto da EL, da presente, 4069. Direto da EL, 360, sub 4069. Uno 35, 3 horas e 5, Salvador, pronto táxi. Autonomia? 3 horas e 5. E o POB confirmando, no 35, Salvador 3 e 5. Afirmo. Via Índia no ponto de espera chamado 886, o altímetro 9017, bom no 642, bom voo. Via Índia 886, torre, obrigado, bom dia no 642. Agora 804, portão 4, feedback acionamento. 804, 104, aguarde por gentileza. Aguardo 904. E 69 azul. Então, 3517612, portão. Coordenação aqui do solo, reporte pro táxi. O vento é de 1,50 graus com 7 nós. A linha de cola da 10, voo no 642. Voo no 804, coordenação equipe de solo. A resposta quando pronto para o táxi. Livre, puxa, estacionamento, voo no 804. Salvador, muito bom dia, voo no 607, não pode esperar que está 10 pronto. Autoriza a linha e decolar, a linha e manter após a decolagem do voo. Afirma, após o relógio de tráfego da companhia, ali mantém 10, gol no 607, bom dia. Bom dia, ali mantém então após o voo no 607. Acionar o gol no 7, no 5, está na posição 5. Copiou o gol no 7, no 5? Afirmativo, gol no 7, no 5, aguarde por empresa? Aguarda, gol no 7, no 5. Agora sim, gol no 7, no 5, 05, portão, está livre, puxa de imediato. Afirmativo. Reporte quando pronto para o táxi, ok? Passará para o táxi, vamos até de você. Boa noite, 04 ao solo. Prossiga. Já iniciando? Afirmativo. autoriza o 607 decolar na sequência? No estilo de turbulência não tem problema, a gente decola visual. Só um minuto, comandante, por gentileza, eu tenho que dar uma separação pro controle pra ver se tem acordo, ok? Ok, obrigado. Decola agora aos 47, controle 120, decimal 8. 208, Recife 251, Lanterna 3325, bom dia, Azul 4069. Bom dia, Gol 642, decola. 642, bom dia, contato radar na decolagem, só 3390, sai da PUC. 390 da PUC. .07 tem livre decolagem da 10, o vento é de 140 graus com 99. Livre decolagem da 10, bora 607, já. Confins, 4 e 5, confirma o POB. 4 horas e 50, POB 115. Afirmativo, copiado os dados, 13517. Cataria Pátio Índia, segue o 737-800 da Gol como número 2, no ponto de espera chama a torre 1086. E o altímetro agora no 017, 13517. Gente, 13517, segue Pátio Índia e o 37 da Gol até o ponto 0286. Salvador, bom dia, total 99110. Descida para 150 frente da Quilom. Total 9990, bom dia, sem identificação, desce ao 050, vigilância, chegada maré, ajuste, 1097. Identificou, desce para 050 na Mari, com a 1017, total 9990. 715, após o Airbus da TAM se encontra à sua esquerda no través de 612 e livrar a sua cauda, está livre no 05 em coordenação com o primeiro solo, 715. Bom dia, eu vou no 607, passa 2000, Dael. Bom dia, no 607, contato radar, só 360, saída Dael. Vindo para 360, saída do Dael, vou no 607. Salvador, boa noite, 04, pronto, quantos horas 10, bom dia. Boa noite, 04, a linha e decola, pista 10, vento de 140 graus com 79. Livre decolagem, 10, boa noite, 04. Quadra 3 para 3, repórter quando pronto para o táxi, coordenação aqui de solo. Entra, tô vendo, iniciar, repórter a pronto para o táxi, 5-5-4. Tá 3-5-7, após a rolagem de tráfego da Gol, ali mantendo 0. Após a rolagem do Gol, ali mantendo 0, tá 3-5-7. 9804, decolou agora às 5-2, controle 120 do sinal 8. Obrigado, boa noite, 04. Boa. Controle Salvador, boa noite, 04, bom dia. 804, bom dia, contato radar, só 360, saída da EL. Da EL 360, noite, 04. Chame Recife, 1245, alterna 1685, bom voo. 2545, 2685, no 642, obrigado, boa. 153 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa será Salvador. Confirmando apenas o corredor, 353. Afirma. Sim, seguirá o 737-800 da Gol à frente, como número 2, via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera chamado 308.000, altímetro 1017. Vai seguir o Bang da Gol, 102, ajustado em 17, prosseguindo via Pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, vai chamar 10263, segundo espaço. Sim, bom gol. Grato. Para o táxi, o Gol 1-715 tem 1-64 a bordo, 3 horas e 50, alterno com 5. Firmativo, Gol 1-715 em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 108.62 e o altímetro 1-017, bom voo. Em frente, Índia, no ponto de espera, 2-612, 1-617, Gol 1-715. Chame Recife, 1251, alterno 1-3325, bom voo. 351-3325, voo no 607, bom dia. A 9990, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista 1-0. Ajuste ME-17, reporte estabilizado. Estará estabilizado o total. Controle Salvador, bom dia, azul 4208, cruza 1-70, para 1-50, informação fila. Van 3517, contato radar para 380, saída água. Saída água, para 3517. Bruno 705, a linha da cola pista 10, do vento de 1,60 graus com 8 graus. A linha da cola, pista 10, gol 1-7, 1-5. Para 3208. Atenção, é sobre o voo está transmitido em Aracaju. Beleza. Autorizado, Alessa, da presente, 3517. Muito obrigado, da 3517. Em Aracaju, 055 é o nível, decolada no 7, primeira curva à esquerda, corredor forte, inicialmente restrito a 1000 pés, até 10 milhas ou liberação do controle. Aciona 0260 no transponder e o controle em 120.8, Papatango Bravo Kluiski. Complementando, primeira curva à esquerda e o nível após autorização do controle é 055. Bravo Kilo Whisky, pátio 402 a borda. Chama a 208.6 para acionamento táxi, Bravo Kilo Whisky. Bona 208, Bona 715, bom dia. Salvador, bom dia, voo 7 no 5. Voo 7 no 5, contato radar 360, saída da árvore. Saída da árvore, autorizado nível 360, voo 7 no 5. Voo 897. Total 9990, complete LF, chame a torre, 118, desce uma meia dúzia, bom pouso. 118, meia dúzia, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, total 9910, estabilizado no ILF. Muito bom dia, total, continua a aproximação, aguardo a atribuição para pouso. O 5514 decolou 00, controle 120, decimal 8. 128, obrigado, 150. Total 9910, cheque trem, livre pouso na 10, o vento marca agora 1040 graus com 89. O total 10, confirma a baixada de travada e tem livre o pouso na 10. Bom dia, 5514, contato radar na decolagem, sobe 190, sai da Puca. Perfil da Puca, solicita o senhor, quando possível, o nível 150 como final e a proa de Aracaju. Nível 150 está autorizado, aguarde coordenação para a proa de Aracaju, 5514. Certo, 5514. Sim, sim, nível 330, via Perez 58, decola da 10, Puca, Caju. 5017, código Salvador em 1208. Primeira curva esquerda, lá para o carro 9832, reposto no 43, pronto. Primeira esquerda, reposto pronto. Azul 4208, livre das restrições em Itapu, desça 3000 pés, ajuste no 097. 3000 no 097, livre das restrições em Itapu, 4208. 435107, chame Recife 1260, alterna 1288, bom voo. 260288, 3597, um ponto lá. Sete, confirma por gentileza o PB, autonomia. Já 7, Golo 1897, táxi via Pati 1, Índia, no posto para chamar 386, altímetro 1097. Valeu, Nicolas, obrigado, um abraço. 2-1-9. Autorizado 1-9, total da Vale Pior. Bom dia, total 990. Total 9990, táxi de Alfa, quilo para o Pátio 3. Livre seu nome, Branco Luiz, que chama táxi. Bom dia. Azul 4208, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000, final do X-Ray da pista 10, reportamento localizador, 4208. Voo no 7-5, chame Recife no 260, alterna no 288, bom voo. 260, 288, obrigado. Gente, guarda o ápice, por gentileza. Centro Recife, gol 1804, solicita o 380. Sobre o voo de Parque Pitua Sul Paralela, 500 pés, decola do 97, primeira curva direita, corredor, qual é o litoral sul? Sobre o andarinho do litoral sul, aciona 0195 no transponde, o controle 120.8, Max Jet, Rambeu.